Sulado da Agosto. Soldado da Luz. Bulldog Fantasma. V2F Máfia. Da Neurose. Se está desesperado, busque a saída. A resposta para não cair, Deus quer te ajudar a seguir. Se em sua vida não existe a paz, e no coração sente uma dor e não aguenta mais, sozinho está à beira da loucura, pensando, levando uma vida sem sentido, sempre reclamando. Vive uma solidão, sofrendo uma eterna depressão. Não cessa, não termina, o seu caminho é a perdição. No mundo só vê desgraças a todo momento. Sua rotina é perdida, vazia, sem sono, puro sofrimento. Pensa sempre no que está acontecendo. A solução depende de sua atitude. Não perca tempo nas tribulações, a sua família não pode te ajudar. O desespero toma conta de você, o Senhor pode te libertar. Se está desesperado, busque a saída. A resposta para não cair, Deus quer te ajudar a seguir. Me olho no espelho, sistema nervoso abalado. Tristeza percorrendo meu rosto, me sinto perturbado. Olho pro céu, encontro verdades, mas estão distantes. Cometi erros fatais, que droga pensasse antes. Muitas pessoas estão chorando de joelho, orando por mim. Cada madrugada que passa, eu prevejo o meu fim. Perdido no meio da noite, noiado, sem ter um rumo. Quanto mais eu tento fugir, na loucura eu afundo. Fui promovido pra outra fase nessa escola da dor. Ou eu escapo do perigo pelo ódio ou pelo amor. Deus tenha piedade do seu filho que vive angustiado. O mundo do crime deixando sequelas, estou desesperado. Se está desesperado, busque a saída. A resposta para não cair, Deus quer te ajudar a seguir. Várias coisas acontecem nesse mundo nocivo, e pra aguentar tudo isso, o ser humano adquire vícios. Se perdem, acabam caindo nas ciladas do inimigo. Se livre, fuja da maldição desse mundo maligno. Indefeso, sem proteção, com certeza será caçado como um animal. Demônios estão espalhados por todos os lados, te cercando e manipulando, te afastando da luz do Senhor Jesus Salvador, que morreu por nós na cruz. Que hoje ilumine e trilha nosso caminho. A minha existência depois do batismo das águas agora tem um sentido. Glorificar e honrar o Pai da verdade. Venha comigo, não fique sozinho, conheça a nossa majestade. Se está desesperado, busque a saída. A resposta para não cair, Deus quer te ajudar a seguir.